O Márcio da Ração tá por aqui juntinho com o Belém, o Robson de Pernambuco, tá por aqui. Um abraço aí do Franzinho, valeu. DJ Wellington. Sou campeão de público no Pará. DJ Wellington Franjinha. Só na manhã é a carroça da saudade. Pra minha vida preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. O representante da equipe Mete Ficha. Tá por ali, só no escurinho. Sei que te perdi. Sei que te perdi. Essa canção só pra dizer te amo é um convite pra voltar com loucuras e seduções. Meu amor, eu quero te entregar. É uma loucura sim, o brilho do teu olhar. Você nasceu pra mim, nada vai nos separar. Falar de amor, DJ Wellington. Tem que se amar, Tona Caceteiro. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meu sentimento. Luxuosa. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Oh, sem outro amor vou encontrar outro amor. Outro amor. Outro amor. Outro amor. O nosso amigo Charles também. Da Vila da Curva, amanhã, em Nova Timoteva, tá toda a galera. Terça-feira também vai estar juntinho de primavera. A galera enlouquecendo, hoje Santa Maria. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor, e posso falar. DJ Wellington. Tudo que eu quero é me refazer. Entregando a outro alguém. Você.

empresário também, ah, grande Nilson, a do Bala, Mini Shopping. Tá por aqui, Deus é fiel. Pensou em moda? Pode falar com ele, pode crer. Vamos lá! Com o passar dos anos, sei que ainda estás menino, mas eu sei que um dia vais viver junto a mim. Sei que estas palavras nunca vão expressar o amor que eu sinto, por isso eu canto assim. Estou aqui. Equipe Mata Fuga, tá por aqui, bora cabeção, cada um no seu quadrado. Mas estou te esperando, estou te esperando. Dói meu coração, só de pensar que você pode me esquecer, que todo amor pode morrer. Não faz sentido. O Bené também, MMA de São Miguel do Guamá. Um grande abraço pra você. Alô, Nanã. Whisky, tá por aqui, um grande abraço. Franzinha e a saudade. A combinação perfeita para você que gosta de recordar. Fazer um caqueado aqui daqui a pouquinho, Toninho. Vamos embora, galera, bebe sem motivo. Tá em peso também, bora Tafarel, bora Simbina, vamos embora, garotos. So please, belts and prepare for takeoff. parceiro Nilson Bala e o gerente Clebinho. Aí com a gente, obrigado pelo carinho. Parceirão de velhos carnavais aqui dos Josias. Juntamente com meu grande parceiro e conterrâneo, Rafael Barreto. Ele tá bem de ver o Josias no telão, mas hoje não tem. Não tem nada aí, irmão. Tá cedo ainda. Vamos lá. Alô, Charlie. É com barba ou sem barba. Segura, Santa Maria. Veio do Curujão, pacote 25 coça, dançadão. Gente no telão, DJ Josias, quando dançava lá em Souro, viu galera? Aí no telão. Josias aí de camisa branca, quando ele dançava o caqueado, magrinho, olha a boquinha, olha a boquinha. A boquinha espetacular. A no telão, a boquinha, vai. Isso foi resgatado numa fita de vídeo cassete, não foi, Toninho? Pois é. DJ Claudinho. Maior aparelhagem do norte e nordeste do Brasil. Orgulhosamente Marajoara. É a luxuosa Carroça da Saudade. Carroça da Saudade.